na melhor. Rádio da Cidade. Essa é a Rádio da Cidade. Operando em AM 1370 kHz. ZYK 766. Capital e Grande São Paulo. E AM 1520 kHz. ZYK 614. Mogi das Cruzes. Rádio da Cidade. A rádio do seu tempo. A rádio do seu tempo. A partir de agora, a história da sua cidade. Curiosidades, fatos e muito conhecimento. A história da sua cidade, com Rogério Gama. E vamos conhecer aqui na Rádio da Cidade um pouco de Ferraz de Vasconcelos. No início deste século, foram chegando os primeiros povoadores da região, atraídos pela terra fértil e pelas condições climáticas da região, principalmente para o cultivo de frutas. A história da cidade de Ferraz de Vasconcelos começa com a passagem dos tropeiros, que na época pertenciam à cidade, pertencia ao município de Itaquaquecetuba. Os tropeiros levavam alimentos, levavam lenha e carvão da região para São Paulo. Eles faziam esse caminho que passava pelo bairro do Lajeado, em Guaianazes. Muita gente conhece o bairro hoje. Daí surge o vilarejo, originado da parada desses tropeiros à beira de um córrego, que foi sendo represado e passou a ser conhecido como Tanquinho, que conhecemos até hoje. O bairro do Tanquinho foi o primeiro local a receber os membros da família Leite, que são os primeiros produtores de frutas que se fixaram em Ferraz de Vasconcelos. A cidade prosperou e progrediu muito. A região chegou a atrair para ali as atenções da Companhia Agrícola e Territorial Romanópolis. A Companhia Romanópolis comprou ao longo da Via Férrea uma grande quantidade de terras, planejou e executou um plano traçado e surgiu a Vila Romanópolis, que mais tarde passou a se chamar Ferraz de Vasconcelos. O povoado desenvolveu-se, prosperou, mas a população lutava com um problema de vital importância para o progresso do lugar. Apesar da região ser cortada pelo traçado da Estrada de Ferro Central do Brasil, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, não possuía uma estação ferroviária que possibilitasse o embarque de pessoas e mercadorias diretamente para São Paulo e Ferraz de Vasconcelos. Né? Isso porque Ferraz era distante, é distante de São Paulo, poucos quilômetros, 30 quilômetros. Como a autorização não saía, a Companhia Romanópolis, é um detalhe importante, hoje 30 quilômetros, que não é longe, também não é perto, mas não é tão distante assim, naquela época, nas condições da época, nas estradas da época, era muito distante. Então, como a autorização não saía para a parada do trem em Ferraz, a Companhia Romanópolis resolveu construir e oferecer ao povo uma estação que no dia 29 de julho de 1926 foi inaugurada, em homenagem ao falecido na época engenheiro Ferraz de Vasconcelos, que era o chefe do 2º Distrito do Tráfego da Estrada de Ferro Central do Brasil. José Ferraz de Vasconcelos era mineiro. Ele nasceu em 1880. Projetou a estação de trem da então Vila Romanópolis. Naquele tempo, era comum batizar estações com o nome do engenheiro, que é o engenheiro que a projetou. E com o crescimento da cidade de Ferraz, a partir das décadas de 40 e 50, muitos moradores importantes começaram a comprar diversas passagem para forçar a linha férrea a fazer paradas regulares na pequena estação. Após o término das obras da estação, começou-se então a discussão para definir o nome que deveria ser dado. Seria dado Romanópolis, mas como eu disse, veio o nome de Ferraz de Vasconcelos, um mineiro que, debilitado e doente, faleceu em São Paulo, jovem, aos 44 anos de idade, em 1924. Agora, sobre Ferraz, foram determinantes para o povoamento da cidade a fábrica de lixas Godard Kaiser Model, que produz lixas com a marca Tatu. Foi por causa dessa fábrica que foi construída a então parada da Vila Romanópolis. Ferraz também ficou conhecida no passado pelo cultivo e a Festa da Uva. Ferraz de Vasconcelos é formada pelos distritos de Santa Margarida Paulista e Santo Antônio Paulista e fica a 40 quilômetros de São Paulo. Segundo o IBGE, a cidade tem quase 195 mil habitantes. Ouvimos aqui uma breve história de mais um município do Alto Tietê, aqui na Rádio da Cidade. Você ouviu a história da sua cidade com Rogério Gama. A qualquer momento, uma nova história de uma nova cidade. Aqui na Rádio do Seu Tempo, na Rádio da Cidade.